Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 82ª edição do Nerdrops. Hoje nós estamos aqui com dois convidados cinéfilos, Mariana Bonfim. Oi, tudo bem, galera? E nosso amigo foragido Ian Marlon. É isso aí, galera. Ian de volta na área. O bicho tá pegando aqui. Chegando. O cara que perdeu a espuma do microfone porque ele botou na parede pra tampar buraco de bala, né, velho? Então é isso aí, vamos direto aos nossos e-mails. Nerdmail. E vamos para mais uma leitura de e-mails do Nerdrops 82, referentes ao Nerdrops 81. Estou aqui com Oliver Pérez, meu querido parceiro do time A, e o integrante do time B, que é o Sussi. Fazendo alongamento no banco. Eu acho que o pior é ser integrante do time A, porque é time A de Ariadna, né? Mas aí você fica no time B de boiola. Time B de boiola. Sempre vai ter uma letra com um fundo homossexual, Lutra. O Sussi, então não se preocupa. E qual o primeiro recado, Oliver Pérez? Rádio Anime, você quer saber de anime, mangá, música, cultura japonesa e afim, acesse lá radioanimix.com.br, sem mencionar que o Nerdrops está todas as terça-feiras às 16 horas. E tem também a promoção bárbara da Taverna do Encantado, que consiste em quê, Oliver Pérez? Primeiro diga o que eles precisam fazer, depois você fala o prêmio, hein? Ah, pode deixar que a resposta eu tenho na ponta do queixo. Pra quem quiser participar e faturar aí uma das edições ancestrais aí do Falcon, né, você pode mandar a sua fotografia de barba, né, que foi a marca registrada do J. Joe por aqui no Brasil na década de 80, quando os bonecos, né, vieram aqui com o título Falcon, né. Muita gente aí que escuta a gente, garanto que não lembra, mas só digitar Falcon J. Joe aí no Google, né, no Google Images, vocês vão ter ideia do que era a cultura de brinquedos nessa época, mas enfim. Cara, se você não sabe, você pode não ter tido um, mas se você não sabe o que é o Falcon, você está fazendo errado. Exatamente, procure se informar primeiro, porque tem pessoas que acham que o Comandação, né, como é conhecido aqui no Brasil, ou o G.I. Joe, como é tradicionalmente conhecido lá fora, acha que eles sempre foram aqueles bonequinhos pequenininhos e tal, né, que todo mundo colecionava de maneira fácil. Não, cara, os bonecos já chegaram a ter cerca de 32 polegadas, né, cara? É uma criança. Exatamente. Então é o seguinte, isso aqui, a gente está sorteando uma edição de um piloto G.I. Joe, a edição de 60 anos, cara, do G.I. Joe. Na verdade, é uma reedição dos primeiros bonecos, né, dessa linha de brinquedos aí que a Hasbro tá fazendo já desde 2006. E, cara, pra você concorrer, simplesmente manda uma foto sua de barba. Seja você homem, seja você mulher ou criança, seja a barba photoshopada, real, paintbrush, macarrão, bombril, árvore. O importante é o fator comédia e a criatividade, né? E a gente vai estar julgando. A promoção vai estar aí por um tempo indeterminado, por enquanto. Quando a gente tiver com uma quantidade legal, a gente vai anunciar um prazo, né, de encerramento, e para as pessoas ficarem cientes aí e terem tempo de mandar. Mas é o seguinte, cara, a gente tá com pouca imagem, cara, e se permanecer assim, não rola. Então participe, gente. Já bastante gente já passou, mas tanto de ouvintes que a gente tem, de leitores do site, pô, é um número muito baixo, cara. Então vamos ver se participa aí, vai ser legal. A gente pretende, depois de anunciar o ganhador, fazer um mosaico com a galera toda de barba, com as nossas imagens, inclusive, as nossas imagens e as dos nossos amigos também, né? O pessoal do podcaster, a podosfera inteira aí. Então, é isso aí, participe, não deixe passar essa em branco. Eu tô deixando minha barba crescer só pra isso. É isso aí, vamos fazer um mosaico de responsa e colocar no fundo do site. Então, se vocês quiserem aparecer, manda foto. Bom, e sem mais nenhum recado, vamos para os nossos primeiro e-mail. Ô Guizão, conta aí o que o Diego Semin passou pra gente aí. Rapaziada, Se você gosta de carnaval, se você vai pular o carnaval, eu espero que vocês não façam isso. Pular durante o carnaval, não que nem a gente que vai pular. Durante. É. É, a gente vai pular o carnaval e vai direto pra quarta-feira de cinza. Mas se você pretende participar e festejar e desfilar no carnaval, tem uma máscara que é a perfeita pra vocês utilizarem. O Diego Senin mandou pra gente, é a máscara do Charlin, cara. Você vai ser o fanfarrão do carnaval. Ele colocou aqui no corpo da mensagem, a legítima troll face. Cara, cara, fantástico. É, vamos deixar no post aí pra galera conferir, mas é, meu... Tamanho real, sei lá, pra nego fazer de verdade, cara. Pois é, cara. Se você imprimir e usar a máscara, é pra gente que a gente vai colocar no site. Pode ser. Coloca uma barba aí, você já concorre das duas. Né? Quem mandou e-mail pra gente, né, a respeito aí do Cast 81 foi o Rogério Gelonese, vizinho agora só do Polar. Ele fala, olá, galera do Nerd Drops, Roger, ele é o conhecido Roger de Bauru, de 25 anos, e ele diz aqui, as piadas do Guizão no início me fizeram rir muito. Eu entendo a surpresa do Vivaco por descobrir que o Guizão era maior do que ele já esperava. Ah, pera um pouquinho, eu vou falar o seguinte, as pessoas que não viram o Vivaco, proporcionalmente, o Vivaco é muito mais gordinho que eu, viu, gente? Porque eu não sou bolinha, o Vivaco é bolinha, o Vivaco é uma batatinha com dois palitinhos. O Vivaco é o meu malvado favorito em 1,5 metro de pessoa. se alguém já viu o desenho do Vivaco sem ser o pixel art, aquele que ele é redondinho e tal, ele é exatamente assim, só que carne e osso. É quase pixel art, porque é meio quadradinho também, viu? Bom, continuando aqui, aqui em Bauru já dividi várias cervejas com o Guizão, né? E já pude comprovar que realmente ele tem 2,5 metros de altura e 200 quilos. Isso aqui é, acho que é informação que ele tem de 5 anos atrás. Teve até um dia no Natal que ele foi fazer o Papai Noel, mas as crianças saíram correndo achando que era o Sasquatch. Foi triste. Quanto à promoção, tive uma ideia ótima. Até o próximo programa já deve ter minha foto aí. Seja bem-vindo. Bom, senhor Oliver Pérez, pela primeira vez ter o prazer dizer que você errou e está chegando esse ano o Hangover 2. Não, eu não errei, cara. Ele disse que... Eu imagino que ele tá mandando aqui pelo fato de ser... Eu falei que talvez seja a comédia do ano, pô. Só que, cara, acho que Simon Pegg, na minha opinião, são comediantes muito melhores que toda aquela galera que tá se beber num caso. Que isso? Você já viu aquele Um Parto de Viagem com o Zack e Gania Falardi, não é? Aqui a equipe tem dois caras. Essa daí tem um só. O Galifianakis é engraçado pra caralho. Ele mesmo fazendo cara de, sabe, de não entendo nada e vou fazer isso do mesmo jeito, cara. Tudo bem, o cara é bastante engraçado e tal, cara, mas talvez porque eu vi todos os Nick Frost e Simon Pegg, tudo dirigido pelo Edgar Wright, né? Pode ser também. Porque, meu, aí são um trio foda, né? Mas tudo bem. Não, o Hangover, o primeiro filme, eu achei legal, bastante legal, cara, mas sinceramente não achei mais engraçado que Hot Fuzz, por exemplo, entendeu? Não achei mais engraçado que Todo Mundo Quase Morto. É Batalha de Los Angeles. Carla Gugino para o Momento Sofá. Não entendi nada. Que tem o Batalha de Los Angeles e Carla Gugino para o Momento Sofá? Eu acho que ela é a personagem, né? Guizão sem calça. De onde ele tirou essa, meu querido? Também não sei. Quem grava sem calça, sem nada, é o Kodoji. Por favor, né? É. Tenho vergonha na cara. Spartacus. Eu não vi a série ainda. Chegou minha encomenda dela que fiz pela TAM Importações, mas ainda não vi. Porém, me disseram muito bem. A única crítica que faço sobre a Roma é que essa merda é muito difícil de achar pelas importadoras. O autor acertou muito no nome. Por indicação do Oliver Pérez, eu comecei a assistir Spartacus. Comecei pela segunda temporada, porque ele diz que é um prequel da primeira, né? Então comecei, digamos, pela ordem cronológica dos eventos. E vou falar, cara, a série é animal. Animal. Assim, eu baixei em HD, então ficou uma coisa meio mercenários, né? Os efeitos especiais. Mas fora isso, cara, as lutas são muito bem coreografadas. Só gostoso. Meu, é como se fosse uma série Roma, só que com foco na violência e no sexo. É, exato. Entendeu? A série Roma, o maior foco lá era política, né? Enquanto aqui é cenas de ação, putaria e, meu, o que é de real entretenimento, na verdade. Tem as intrigas assim, né? Mas o foco mesmo, além da putaria, claro, são os gladiadores, né? E as batalhas todas. Então, não assim que não tenha, assim, política politicagem, mas aqui, assim, em Roma era mais aquela politicagem, guerras de influência. Aqui tem a sua guerrinha de influências, mas é coisa mais interna, é tipo cidadão de Roma, né, querendo crescer dentro da cidade. É, não a nível político, né, mas a nível social. A segunda temporada, pelo menos, é em Roma, né? É em Capua, né, os dois são em Capua. Bom, Charlie Sheen, ele exigiu 3 milhões em um pedido de desculpas, e eu aqui sem ganhar aumento há 18 meses. Puta que pariu. Mas uma alternativa poderia ser colocar câmeras escondidas próximas dele e aumentar a faixa etária para PG-40, acompanhado dos pais. Bom, Pool, ele fala aqui, tem escritores ótimos e muito sagazes do Deadpool. Já viram a saga do Agent X? Possui um desenho meio manganizado e piadas ótimas. Foi o primeiro quadrinho que comprei e achei excelente. Taxações de importações. Se um dia alguém quiser entender como funciona esse esquema de preços absurdos aqui no Brasil, eu posso explicar, mas como já disse, o Vivacqua, seria um papo chato pra caralho se você não for um administrador. Às vezes você pode mandar aí por e-mail pra gente, a gente coloca no post um link com o texto e tal, pra galera conferir, né? Porque tem bastante gente que compra coisa de fora, compra aqui também no mercado brasileiro que trabalha lojas, né? Que trabalha com importados e que acaba sofrendo no produto final aí um acréscimo muito grande, né? Então, se quiser, pode mandar o texto aqui, a gente deixa disponibilizado nos próximos posts aí. E o último e-mail é do Diego Santos, nosso ouvinte milionário. Ele começa o seguinte: vamos rapidamente aos comentários da semana. Desde que anunciaram Carros 2, eu não botei muita fé. Mas depois de ver o trailer, comecei a mudar de ideia. Parece que o filme será bacana. Só tinha que aparecer um alienígena, já que as criaturas do outro planeta parecem estar na moda. O trailer de Paul foi no mínimo incomum. Sinceramente, não sei como será o filme, mas devo admitir que a animação do Poe está bem feita, parecendo que a criatura está realmente ali interagindo com as pessoas. Essa é a ideia. Eu acho que ou você recria um mundo inteiro, sabe, um Avatar, por exemplo, Senhor dos Anéis, essas coisas assim, ou você faz um elemento só muito bem feito. É, porque, assim, você gasta no lugar certo, né? Porque você tem uma comédia que tem, né, que nem foco, pô, a história de dois loucos aí com um ET, mas o único elemento gráfico aí vai ser o ET, né, cara? Então, quer dizer, o cara aposta a grana no lugar certo do filme, e mais a natureza cômica aí dos dois, cara, vai funcionar legal, cara. O ET é CG? Eu não sei que eles consigam achar um anêmico cabeçudo pra pintar de cinza. Continuando aqui, mas pessoalmente devo dizer que em se tratando de filme de aliens, eu estou empolgado com os outros dois mostrados. É, porque os outros são sérios, né, cara? Isso aí é zoeira total, né? Apollo 18 pareceu ser um filme bem interessante. Eu estava sentindo falta de um bom filme no estilo de câmera de mão. Apollo 18 vai ser o que seria uma espécie de adaptação do Dead Space pro cinema. É, o livro de Eli já é adaptação do Fallout, né, pro cinema. É, pode ser. Espero que o filme seja tão bom quanto pareça ser. Esse novo vídeo do Battle Los Angeles me deixou ainda mais no hype. Esse promete ser o melhor filme de alienígenas de todos que foram mostrados. E o que foi esse curta do Black Mamba? Que coisa maluca. Mas devo admitir que vale pelo fator nonsense. Mas ficou faltando ter jogado basquete contra o Bruce Willis na parada de fogo. Oh, garoto. Pra quem arremessa um carro no helicóptero, né? Quem quer arremessar uma bola numa cesta? Na quadra de fogo, né, cara? Fico por aqui essa semana porque o sonho está pegando. Até semana que vem com mais energia. Valeu, Diego. Um abraço, meu querido. Obrigado pelo e-mail. É, pois é, mas no que ele disse aqui referente ao Battle Los Angeles, cara, parece que promete mesmo. Inclusive, nesse cast a gente vai falar de mais de uma batelada de vídeos que lançou, né? Não só de teaser trailers, mas de bastidores, né, das filmagens. E, cara, só pelo trailer, pô, deixou a gente animado com o filme, cara. Gostei mesmo do que eu vi. Gente, antes de voltar pro cast, eu quero agradecer a todo mundo que comentou, todo mundo que ouve a gente, rapaziada. Valeu de novo. Sem vocês, nós não somos nada, né? Aquele papo de celebridade, né? A gente não ser nenhuma. É isso aí, continue mandando e-mails, participe da promoção, não deixe de participar. Por favor. Não deixe de participar, que o resultado, você ganhando ou não ganhando, vai ser bem legal no final das contas. E também não deixe de comentar, se quiser, tem a galera que debate as notícias, né? Tanto no cast de games, como no cast principal, como no trailer cast. Então, cara, se quiser puxar assunto com a demais galera que comentou lá, usa a área de comentários lá. E boa, cara. Então, já podemos ir pro cast, né? Bora. Chupa assim. Chupa. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Confira a lista dos ganhadores do Oscar. Vazam páginas do roteiro da adaptação de Akira. E General Zod é o vilão escolhido para reboot de Superman. E saiba os possíveis vilões e premissa de The Dark Knight Rises. Como todos sabem, né, na semana retrasada, como a gente já pode dizer assim, ocorreu a grande premiação do cinema, o Oscar 2011, apresentado pelo James Franco e a Anne Hathaway. E bem, vamos aí já com a lista, de acordo com a notícia que nós temos aqui no Nerd Drops. Bem, na verdade, assim, só fazendo um parênteses, que a apresentação, né, foi do jovem casal de artistas hollywoodianos, mas quem roubou a cena foi o veterano do Kirk Douglas, né, ele que foi o destaque nas apresentações. O James Franco ficou tão bravo que ele quis cortar o braço depois dessa. Ai, que horror! Puta merda. Bem, vamos falar dos ganhadores, então. É, a Origem ganhou as categorias técnicas. Na parte musical, trilha sonora ficou com Rede Social e a canção ficou com Toy Story. Alice Surpreendeu e levou 2 prêmios, né? Que foi, acho que, direção de arte. Qual foi o outro? Não, direção de arte é o prêmio típico do Tim Burton. É, ele adora, né? Se não é ele, é o Guilherme Del Toro, né? Ai, gente, mas Labirinto do Fauno foi foda. Nem vem. Então vamos lá, as categorias principais que o povo sempre quer saber mais e comentar e esbravejar, por assim dizer. Os roteiros, roteiro adaptado e roteiro original. Então vamos começar com os roteiros. O melhor roteiro adaptado, A Rede Social, que é adaptado do livro Bilionários por Acaso, então, né, concorreu com 127 horas, Toy Story 3, Bravura Indômita e Inverno da Alma. Então, assim, todo mundo falou que foi justo porque conseguiram adaptar um livro chato num filme razoável. Ah, gente, na boa, né? Transformar uma coisa, desde quando é mérito transformar uma coisa medíocre em algo mediano? Temos aí alguém que não gostou da Rede Social. detalhe que eu trabalho com social media, né? O social media. Nesse daí eu tinha postado minhas fichas no 127 horas. Assim, obviamente eu não li aquele livro lá, Between the Rock and the... A Hard Base. Between a Rock and a Hard Base. Isso. Assim, eu imagino que, pô, em algum dado momento do livro, vai ficar descrevendo continuamente a situação do cara por 5 dias lá no Canyon, né? Ele travado, com a mão presa e tudo mais. Até a fatídica hora lá que ele vai ter que cortar o braço. Eu imaginava, da minha parte, que, cara, pra ser um filme interessante do jeito que foi, o 127 horas ele tinha que ter faturado a parte de adaptação de roteiro, cara. Mas ó, eu já ouvi falar que não é bem assim, porque diz que ele tinha buraco, ficou faltando pedaço, sabe? É, na verdade, o que dá ritmo... Ai, cala... Ai, gente. Então, falando um pouco sério, então, o mérito 127 horas, o que dá ritmo pro filme é a edição, não é nem o roteiro. É, concordo, só que a edição ficou também com a Rede Social. Pois é, e a minha aposta era 127 horas. Né? Esse prêmio ia pra Rede Social mesmo, o que me surpreendeu foi o de roteiro adaptado. Então roteiro original, aliás. Então vamos falar sobre o melhor roteiro original. O Discurso do Rei, que concorria com Minhas Mães e Meu Pai, A Origem, O Vencedor e Another Year, que ainda não tem o título nacional. Pois é, era pra ser da Origem esse roteiro original. Olha, assim, eu não concordo. Eu acho o Discurso do Rei um roteiro bem melhor construído do que A Origem, principalmente a nível de personagem. Eu acho que A Origem foi meio, sei lá, superestimado, não acho que é isso tudo. Achei que é um excelente filme, mas, porra, não é... Nada, não achei nem nada de genial no filme, entendeu? Eu achei que é um catacata de um monte de coisa que eu já vi antes, entendeu? E o Discurso do Rei como filme, pra mim, ele mereceu tudo que ganhou, cara. Achei, pra mim, realmente foi o melhor filme de 2010 que eu vi. É, no caso, assim, eu concordo que A Origem tem, meu, referências de várias coisas que a gente já viu por aí. Então, a gente vê desde referências de Matrix, filosofia, Jung e tudo mais. Mas, assim, o cara, querendo ou não, meu, ele fez um trabalho do zero. Agora, o Discurso do Rei partiu de uma história que já existia. Querendo ou não, é um roteiro, vai, adaptado de um fato histórico. Então, ele não teve um trabalho de criação e originalidade tão intenso como A Origem. Tá, isso aí eu concordo também, cara. Eu concordo também. Eu eu acho que ele não deveria concorrer como adaptado, nem ele, nem o Vencedor, que são dois belos filmes, mas nenhum dos dois é a história original, né? São dois filmes baseados em história real. Mas já que ele concorreu, eu acho que ele, como roteiro, eu achei ele melhor do que o Origem, sim. E falar em Origem, né? Como a Mariana já frisou, né? Foi vencedor de várias categorias técnicas aí, né? Só que a gente vai pular um pouco isso e vamos direto para as categorias principais. Então vamos aí, que são os prêmios de elenco, que o pessoal sempre comenta bastante, né? Então vamos, né, as categorias que premiam o elenco, que o pessoal comenta bastante. Melhor ator coadjuvante, Christian Bale por O Vencedor, concorrendo com Jeremy Renner, de Atração Perigosa, Geoffrey Rush com O Discurso do Rei, John Hawks, O Inverno da Alma, e o Mark Ruffalo, Minhas Mães e Meu Pai. É, o Christian Bale se inspirou na barba do Sussi, né, na entrega do Oscar. Aquela barba ruiva, puta que pariu. Excitou? É, Mariana, eu vou te dizer que minha barba tem dona, então... A mãe dele. Ela penteia pra mim, né? E é, Christian Bale, todo mundo concorda, cara? A briga dele foi boa com o Geoffrey Rush, sabe? Mas eu acho que ele tava melhor. É que o Geoffrey Rush já ganhou, né? Pelo Shakespeare in Love. Então ia ser difícil ele ganhar de novo. A academia é muito raramente dá mais de um prêmio de ator, assim. Ele ganhou pelo Shine, não foi? Ah, é, desculpa. Melhor ator Shine. Sorry, mas ele concorreu a coadjuvante pelo Shakespeare in Love. Peraí, o que foi melhor a tochar o quê? Shine, Shine. Cara. Ok, foi um bom papel, foi um bom personagem, mas eu acredito que até bem longe do que ele já fez antes, né? Geoffrey Rush, você disse? Isso. Eu não acho que foi um personagem que eleva a atuação do cara, sabe, pra ser indicado. Uhum. Ele fez bem ele mesmo, né? Tipo... Isso, é. Então, ele não se destacou em muito, ele como ator, nesse papel, entendeu? Eu acho ele muito mais, assim, expressivo, por exemplo, no Piratas do Caribe, que é algo que não é nada a ver com ele, entendeu? Uhum. Pode ser um filme pipoca e tudo mais, mas lá a gente vê que realmente, da parte como ator dele, o cara é foda, né? Assim como o Shine, pô, realmente foi merecido o Oscar que ele recebeu. Aqui, eu vou te dizer, realmente, eu só contava ele como indicado, porque sinceramente, não lembro de mais nenhum outro que tenha se destacado, assim, em grandes filmes aí, que passou nesse ano passado aí. Cara, mas eu vou te falar que eu acho a mesma coisa do Christian Bale. Eu acho que esse não é o melhor papel dele. Eu acho que ele tá ganhando prêmio aí, tipo, quase já um mini conjunto da obra. Porque ele tem ótimos filmes que eram praticamente independentes, sabe? Essa parada dele emagrecer 20 e tantos quilos. Não é a primeira vez que ele faz isso num filme bom que ele recomenda. O Operário. Puta, ele tá muito melhor do que ele tá no Vencedor, cara. Assim, como ator, entendeu? Mas isso é clássico da academia, premiar pelo conjunto da obra em vez da obra pontual daquele ano. Às vezes não é nem pelo conjunto da obra, mas é por compensação. Se o cara vê que ele já tem um filme bom, seguido de um que ele foi indicado e não ganhou, por exemplo, o Russell Crowe. Pô, como que ele não ganhou o Oscar pelo Informante e ganhou pelo Gladiador, que é um filme de ação, cara? E outros casos que a gente fala aí, por exemplo, o Denzel Washington, que ganhou pelo ótimo filme, não vou negar lá, o Dia de Treinamento, e não ganhou como The Hurricane. Vamos lá pra próxima categoria. Melhor atriz coadjuvante, né? Outra estrela de O Vencedor, né? Melissa Leo, concorrendo com M. Adams, do Vencedor também, Helena Bonham Carter, do Discurso do Rei, Jack Weaver, do Animal Kingdom, e Hayley Steinfeld, de Bravura Indômita. Agora me diz um negócio, tá rolando ainda a conversa que vão tirar o Oscar dela ou não? De quem? Da Melissa Leo? Por quê? Da Melissa Leo. Passou no antidope? Não. Não disse não. Não dessa não. Não, ela se autopromoveu, ela pediu votos. Agora, eu não sei como você pede votos pro membro da academia, né? Mas isso todo mundo faz. Não, mas aí que tá. O pessoal diz que tá na regra do Oscar que qualquer tipo de autopromoção, pra vencer qualquer que seja o prêmio, é desclassificado. Então eu só não sei no que se encerrou. O papel dela foi ótimo, realmente acho que é indiscutível o prêmio é dela, mas realmente se ela fez isso não tinha nem necessidade. Não, mas eu acho que não, porque olha só, eu não lembro no roteiro, o próprio pessoal lá daquele Enterrado Vivo tinha sido indicado e foi desclassificado porque o cara pediu voto. Eles foram excluídos, cara, e colocaram o outro no lugar. Tua história fez campanha, cara, pra ganhar melhor filme. Como é que pode isso, então? E continua. Todos eles fazem. E então faz parte do lobby, gente. Todo mundo faz campanha. Como que fez campanha? Buzz Lightyear? Não, vote em nós, para o alto e além. Eu não vi os pôsteres de tua história. Lançaram vários pôsteres homenageando filmes que já ganharam o melhor filme, só que usando os personagens do Harry Potter. Realmente foi um filme à frente do seu tempo, né? Pois é. É, então, no cartaz, o poderoso chefão era o Voldemort, né? No lugar do Marlon Brando, né? Então, recapitulando. Eles usaram cenas clássicas e pôsteres clássicos de filmes usando os personagens do Toy Story. Tem uma cena do Senhor dos Anéis, tem do Beleza Americana, tem do Poderoso Chefão também. Resumindo bem, eles fizeram as pornoparódias com esse pessoal. É isso? Por basicamente aí. Peraí, mas isso daí é autopromoção, cara? Isso daí é inteligência de marketing. Então, fizeram campanha pra ganhar. Ah, então, gente, é que eu acho que a gente tem que entender o regulamento. Quais são as regras, ó. Isso, pra você se autopromover, isso pode, isso não pode. A gente não sabe, a gente tá aqui chutando, né? No caso aqui, eu acho que eles fizeram um pôster e jogaram pra galera. Agora, o que aquele cara do roteiro que eu falei, ele mandou correspondência, mandou e-mail, correspondência pra academia, entendeu? Pros membros da academia que votavam. Para que o Ryan Reynolds concorresse por Enterrado Vivo. Não. Que o roteiro de Enterrado Vivo... Ah, tá. Fosse indicado, entendi. Próxima categoria, melhor ator, Colin Firth, o Discurso do Rei, concorrendo com Jesse Eisenberg, de A Rede Social, James Franco, 127 Horas, Jeff Bridges, por Bravura Indômita, e não Tron Legacy. Ai, Jesus. E Javier Bardem, mais uma vez, aí concorrendo por Beautiful. Você sabe por que o Colin Firth ganhou? Porque dos 5 indicados, ele é o único que começa com a letra C e não J. Todos os outros têm J no nome. Caraca! Todos têm J. Todos têm J. Tem rota. Chota, você tem chota, Maria? Então, e aí, o que vocês acham? Ah, foi pelo conjunto da obra. Conjunto da obra? Em quê? Porque o Colin Firth nunca vi ele fazer nada que prestasse, velho. Opa! Vamos lá! Agora. Ok. Começa pelo nome, né? É, foi ele que fez Bridget Jones ou não? Sim, mas ele fez por causa do... Porque ele tinha feito a série da BBC fazendo o Sr. Darcy no Orgulho e Preconceito. Aí, pra fazer referência, ele também foi o Sr. Darcy no Bridget Jones. Hein? Eu também nunca votaria num cara que tem o nome de Furfles. Furfles? Que idiota! Eu acho que a competição dele, tirando o Jeff Bridges, que não ganharia, obviamente, que ganhou ano passado, eu acho que a competição com ele foi meio fraca, cara. Não tinha Mas o Javier Bardem já tinha ganho também, né? Então já descobri esses dois aí. James Franco e Jesse... Pô, Jesse Eisenberg, pra mim, tá bem melhor no Zumbiland do que na rede social. Puta que pariu. Aonde que eu assino? É, né? Eu acho que o único que, assim, que tinha uma profundidade e mandou super bem foi o próprio James Franco, né? Segurar um filme inteiro sozinho, ó. Até porque ele já segurou aquelas pontas, né? Mas olha só, a dita cena que fez todo mundo enjoar aí, pelo que eu vi, cara, qualquer filme de zumbi bate aquela cena, pra começar. Agora, a angústia do filme tá na interpretação dele cortando o braço, cara. Exato, exatamente. Isso daí foi realmente foda, velho. A parte da atuação dele que conquistou não, fez todo mundo enjoar aquela angústia, aquela ansiedade. Mas não só nessa cena. Por exemplo, na cena que ele liga a câmera e ele faz aquela brincadeira de um talk show, nossa, aquilo é um show de interpretação também. É, na verdade, no 127 Horas, tudo ajudou, né, cara? Direção, edição, o James Franco tava muito bem. Embora você tenha ganho nada, né? Não. Caso aí, Colin Firth, o que vocês acharam que... É um personagem profundo, né? Não, mas é um personagem pra ganhar Oscar. Tem jeito, cara. O do Javier Bardem também era, cara. Era um cara com uma cara de ganhar Oscar, tá? Personagem. Cara que se fude o filme inteiro e morre de câncer, né? Caramba, tá? Mas isso aí é a vida normal, né, velho? Pois é. Não, mas é que assim, eu lembro que até na semana antes do Oscar, saiu uma reportagem no G1, né? Do Globo.com, falando das estatísticas de Oscar, né? Que de não sei quantos atores que interpretaram reis britânicos, né? Pouquíssimos ganharam, né? Os únicos que ganharam foi a Judi Dench, que ganhou pelo Shakespeare Apaixonado, fazendo a Rainha Elizabeth. Mas pera, esse foi o filme que ela ganhou com 15 minutos de atuação, não foi isso? Exato, bateu o recorde. Mas tirando isso, se você pegar lá Laurence Olivier fazendo Shakespeare, reis, né, britânicos de Shakespeare, a própria Kate Blanchett, quando ela fez a Rainha Elizabeth, que todo mundo achava que ela ia ganhar, quem levou foi a Gwyneth Paltrow, então tinha uma certa maldição em cima de quem interpretava rei. Então, ou rainha, exato. Então, tirando a rainha, né, a Ellen Mirren, que fez, né, a rainha, e a Judi Dench, na história do Oscar como um todo, era, não era uma certeza, assim. Isso daí é uma sacanagem com o James Franco, né, velho? A velhinha foi lá, atuou 15 minutos, levou o Oscar. O cara ficou 5 dias preso na pedra, velho. Olha, eu acho que o James Franco tá bem melhor no Homem-Aranha. Ah, calma. Pra mim, o melhor papel. Não, o melhor papel do James Franco. O melhor papel do James Franco é como um gay lá que pega o champanhe no meu. Vamos lá, gente, próxima categoria: melhor atriz, que parece que foi uma barbada. Natalie Portman com o Cisne Negro. Ah, gente, tinha que ser ela. Ah, cara, eu também vou falar a verdade, meu. Todo mundo que faz papel de maluco no cinema acaba ganhando o Oscar, né? Ah, mais ou menos. Se a gente fizer. Não é bem assim. A ideia era pra ser recordista, então, né? Ah, mas papel de maluco, entendeu? Porra, é isso que eu tô falando. Qual o papel de maluco? Qual o papel dele que não é maluco? Pois é. Não é um papel maluco, eu tô falando papel de maluco. Não, mas também, cara. Não, ela mas, é... Se fosse fazer lá, Nerd Drops, o filme, o ator que interpretasse o Sul será Oscar, cara. Então, mas tem uma regra do Oscar que pra você ganhar como atuação, você tem que fazer ou papel de deficiente, ou de puta, ou de louco. Não. Pra ganhar Oscar, tem que fazer alguma coisa de Segunda Guerra ou Holocausto. Vide a Kate Winslet, que enfim, só foi ganhar quando fez lá O Leitor. Bom, Natalie Portman. Enfim, ela fez uma esquizofrênica e o filme é sustentado em cima da personagem dela, nas nuances, né, de quem sofre alucinações, tem mania de perseguição e etc. E o Aronofsky tem uma mão ótima, né, com direção de atores, já é o terceiro ator que é indicado ao Oscar por um filme dele. A primeira foi lá no Requiem para um Sonho, depois a gente teve o indicado, né, Michael Rooker por Um Lutador, e agora Natalie Portman, que foi a que ganhou. Em Requiem para um Sonho, quem foi indicado? A Ellen Burstyn. Ellen Burstyn. Ah, ela foi indicada, mas não ganhou injustamente. Não ganhou. O Michael Rourke também, todo mundo achava que ia ganhar, não ganhou, ganhou o Champagne. E aí, quando chegou agora na vez da Natalie Portman, finalmente ela ganhou. Mas o Champagne ganhou com o Milk, né? Ganhou com o Milk. Mas era pro Michael Rourke ter ganho. Todo mundo achava que o Michael Rourke ia ganhar, nem o Champagne acreditou quando falaram que ele tinha ganho. Vamos agora para a categoria onde a porca torce o rabo. Melhor diretor, Tom Hooper, por O Discurso do Rei, que ganhou de Darren Aronofsky, né? Cisne Negro. David Fincher, A Rede Social. David Russell, pelo Vencedor. E os irmãos Coen por Bravura Indômita. Pra começar, os irmãos Coen não tinham que estar nessa lista, tinha que estar o Chris Nolan no lugar dele. Cara, essa foi a minha primeira surpresa, assim, que eu jurava. Sabe aquela parada que a gente falou antes do Christian Bale, de ganhar pelo conjunto da obra e tal? Cara, eu achei que o David Fincher merecia muito entrar nessa parada, porque, tudo bem, A Rede Social não é o melhor filme dele, sabe? É um bom filme, mas não é nem o melhor filme do ano, nem o melhor filme dele. Mas o cara fez Seven, o cara fez Clube da Luta, o cara fez esse do Curioso Caso de Benjamin Button, o cara fez ótimos filmes. E nunca levou nada, entendeu? Mas a gente também não pode ser dois pesos, duas medidas, né? A gente não pode reclamar quando os caras falam, dão um prêmio pelo conjunto da obra, e também a gente não pode depois, pô, os caras não deram porque ele não foi premiado pelo conjunto da obra, né? Então, mas era a tradição deles, por isso que foi surpresa pra mim. Eu já esperava que a academia fosse manter a tradição deles de premiar pelo conjunto da obra. Tem uma palavra bonita pra isso, mas eu não tô lembrando, então. É a lei da compensação. Compensação, essa é a palavra do dia. É que assim, temos aquela velha estatística do Oscar, né? Nos 83 anos da cerimônia, apenas 4 vezes na história do Oscar, quem levou o diretor não levou o filme. Então, assim, se tava todo mundo apostando no Discurso do Rei, era óbvio que o Tom Hooper ia levar. Eu, sinceramente, eu desconhecia dessa estatística, eu votei no Darren Aronofsky. O filme exigiu mais da direção do que o Discurso do Rei, que eu acredito que, né, é uma história baseada em fatos, tá? Então você já tem uma linha do que seguir. O Cisne Negro não, cara. O Cisne Negro, ele tem o que todo mundo fala, essas nuances, ele dirige muito bem o elenco. Eu acho só que o filme tem alguns probleminhas de roteiro, mas como diretor do filme e de elenco, pra mim o Darren Aronofsky era o melhor. O ano passado o pessoal já achava que ia ter essa dobradinha, né? Que a Catherine Bigelow levasse pro Hurt Locker, né? E que o James Cameron, quer dizer, que a Avatar levasse o melhor filme. Aí esse ano ficou essa especulação. Ah, o Fincher vai levar por A Rede Social, mas o melhor filme vai ser O Discurso do Rei. Como eu sei que, meu, as estatísticas estão completamente contra isso, quando eu vi que O Discurso do Rei, que é um filme pra Oscar, já tava despontando, eu não tive dúvidas de achar que ia ser o Tom Hooper mesmo. Apesar de concordar com o Oliver... nessa questão de que foi fácil pra ele dirigir um filme daquele. Não que foi fácil, né? Mas era um filme que tinha menos desafios, né? Pra um diretor. Eu acho que assim, até assim, tinha que estar nessa lista aí ou o Danny Boyle ou o Christian Bale, que, meu, tiveram muito mais trabalho e criatividade na direção do que ele, né? Que fez uma coisa clássica e linear. Christian Bale dirigiu o quê? Ah, desculpa, é Chris Nolan. Desculpa, é porque Batman me confundiu inteira. Você tinha que colocar o Christian Bale mesmo de diretor, porque o Batman sempre ganha, né? gente, desculpa. Tô terminando aqui, melhor filme, Discurso do Rei, ganhou do Cisne Negro, vencedora, A Origem, A Rede Social, Minhas Mães e Meu Pai pro Oscar, é foda. Toy Story 3, 127 horas, Bravura Indômita e Inverno da Alma. Eu fiquei feliz de ter conseguido ver, acho que 8 dos 10 filmes, cara. É a primeira vez que eu consigo ver tantos indicados assim. Isso que antes era o quê? 5, né? Eu consegui ver 7 dos 10. Inverno da Alma foi o único que eu não vi ainda. Consegui ver 2, pronto. Ah, garoto. o que já é um grande avanço, porque eu nunca assisti a nenhum. Eu não consegui ver Inverno da Alma, O Vencedor e Minhas Mães e Meu Pai. Mas eu quero muito ver O Vencedor desses 3. Vencedor é foda. Eu queria falar que eu realmente sou um guru, sou um gênio do cinema, porque eu acertei 85% do meu palpite. E se alguém quiser saber de alguma coisa aí... Olha, eu não sei porcentagem, mas de 21 palpites, né? É porque assim, são 24 categorias. Eu tirei as 3 de curta, né? Que eu não consigo chutar isso. De 21 eu acertei 13. Eu acertei 10 de 25 e acertou 6 de 16. Então vamos lá, gente. Só pra fechar aqui, também vale destacar melhor longa animado, Toy Story 3. Acho que era uma barbada também, todo mundo já esperava isso. Apesar de eu não gostar de Toy Story 3, achar um filme fraco e repetitivo com relação aos outros da trilogia. Eu acho que Como Treinar o Seu Dragão e Ilusionista, o Mágico mereceu mais. É que ele é Elizabeth. Vocês, né? Então, me confundi. Je parle. Realmente, eu fiquei indeciso. Eu só votei no Toy Story pela tradição mesmo. E que nem o Polar falou, é barbada, cara. Ia ser Toy Story de qualquer jeito. Mas Como Treinar Seu Dragão, cara, é um filme, uma animação que me impressionou bastante, cara. Não quero ser baba-ovo da Pixar, não, mas eu concordei com esse filme aí, cara. Acho que Toy Story foi isso. Até queria muito que ele ganhasse o melhor filme, porque foi o filme que mais me emocionou no ano de 2010. E eu acho que os outros... O Mágico é muito bom, eu recomendo, é muito maneiro mesmo o Mágico. Agora, Como Treinar o Seu Dragão, pra mim, sei lá, mesmo roteiro de sempre da DreamWorks, sabe? Só muda o cenário e o personagem. Então vamos lá, gente, pra fechar, né, a categoria que muitos dos nossos ouvintes e leitores gostam é Melhores Efeitos Visuais. Deu A Origem, de Christopher Nolan, que ganhou de Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, do David Yates. Além da Vida, com Clint Eastwood. E Homem de Ferro, com Joe Favreau. Cara, eu achei que o Origem ganhou originalidade dos efeitos visuais. Eu acredito até que, vamos dizer, o Homem de Ferro usou aquele CGI, que é complexo e tal, mas, pô, já é muito usado, né, cara? Desde que entrou os filmes de super-heróis aí pra história do cinema e tal, que hoje a gente vê, sabe, filme da Marvel que nem água por aí. São efeitos bem trabalhados, são, mas, meu, se eu não me engano, até pela industrial Light and Magic, né, cara? Ninguém manja do domínio nesse assunto que é a grande empresa do George Lucas. Mas eu acredito que o problema do Homem de Ferro foi a falta de inovação, e foi isso que a Origem se diferenciou. Só pra enfatizar, então, que eu acho que o Chris Nolan mereceu, porque ele fez um negócio na unha, ele não usou só computador, ele usou efeitos, assim, tipo, trucagem, né, truque de câmera... Criou aquele túnel pra cena do hotel e aquele negócio girando. Então, aquilo eu achei espetacular. Mais que merecido. Do que só fazer um chroma key verde e jogar no computador. Fora que o Gordon Levy é um gatinho, né? O 500 dias com ela? O senhor 500 dias com ela? O isso. Senhor... É um belo efeito visual, né, Susi? Ele é o único que beija a mocinha, né? Então é isso, vamos para a próxima notícia. Let's put a smile on that face. Bom, semana passada a gente divulgou alguns vídeos da atração aí sci-fi que tá pra sair já este ano. Battle Los Angeles, né, que tem aí no seu elenco Michelle Rodrigues, Aaron Eckhart, Bridget Moynihan. De novo aí, invasão alienígena, só que ação em peso. Ação e efeitos visuais em peso, porque a gente pode conferir. E muita testosterona por causa da Michelle Rodrigues, né? Gente, a Michelle Rodrigues tá fazendo uma machona soldado de novo, já não bastava em Avatar? Ela é uma bomba de testosterona. carona, né, velho? Cara, tirando a namorada do Vin Diesel, o resto é tudo militar machona. Ela fez isso em Resident Evil, ela fez isso em Avatar, e ela tá fazendo agora em Battle Los Angeles. Se você para mais 2 minutos, você puxa uns 3 filmes que ela fez isso. E vocês falaram da Michelle Rodrigues, eu lembrei, no Machete até que ela tá um pouquinho feminina, né? Nossa, no Machete, ela tá bonitinha, viu? Não é que ela tá feminina, é que os caras em volta tá muito macho, entendeu? Aí deu uma amenizada, né? Pô, o cara faz rapel com a tripa do outro, velho. Tem que ser muito macho. Melhor, né? Cena ever do Machete. O que eu gostei aqui do trailer é que eles aterrissam na água e, tipo, sai um ataque meio o resgate do soldado Ryan por parte dos aliens, né? E o pessoal que tá na costa tem que combater a galera ET que tá saindo da água. E sem mencionar também os efeitos visuais dos tiros, né, cara? Que ele faz um anel de fumaça e depois ganha uma aceleração foda, cara. Isso daí, pô, muito... Eu achei bastante criativo da parte dos designers de efeitos visuais aí. Mas os ETs fizeram isso de propósito, que era pra deixar os soldados mais putos, porque a hora que eles saíssem da água com aquele sal pinicando na bunda, mas nego ia sair distribuindo tiro pra tudo quanto é lado, cara. Os ETs foram super inteligentes, porque esse esquema de sair na água mexe com o sentimento americano e remete eles à Normandia, cara. Então, sabe, é um negócio, porra, é um negócio bonito, viu? Eu acho que esse filme merece o Oscar. E não foi só isso, né? Só 2 vídeos de bastidores e mais de 10 comerciais aí também. Então a expectativa é que ele seja um dos blockbusters do ano? Sim, com certeza. Ele é um dos filmes também mais esperados do ano. O SUS ficaria paradão na costa se ele visse com aquela tanguinha azul do 007, né, cara? Poxa, não, peraí, Oliver. Eu vou te mandar uma foto agora. Lá vai. Mas não sei, pelo cartaz me parece muito mais verde. Ou Guerra dos Mundos, né? A imagem que me passa, cara, é um Modern Warfare contra alienígenas, velho. Isso que eu ia falar, cara, é bem isso, cara. Eu achei assim, as primeiras vezes que eu vi, falando só antes de ter trailer, vídeo e tal, eu achei que ele ia ser meio parecido com aquele... O seriado novo aí que o Spielberg tá produzindo, Skylight, né, alguma coisa. Aham. Uhum. Na verdade, cara, eu acho que esse filme é o seguinte, você pega um... como que chamou? Black Hawk Down? Tem Falcão Negro em Perigo. Falcão Negro em Perigo, é, então. Que tem uma, Ridley Scott. Tem uma puta, assim, ação frenética e mete lá um monte de alienígena, entendeu? É, pra mim é isso, cara. Isso daí, se o vocalista do Rapa tivesse no Morro do Alemão, seria Falcão Negro em Perigo também, né? Que é boa. Mano, vocês não perdem uma. Eu tinha ouvido aqui, nem aqui no Rio. Let's put a smile on that face. E saiu também essa semana o pôster de Conan, o Bárbaro. E o pôster é um pôster em 3D, né? Do filme 3D. Que é estrelado aí, esse remake, o Jason Mamão. Que, pra quem não se recorda, é o mesmo cara que fazia Stargate. Cara, quem olhar o pôster vai lembrar de Terminator. Mas tem que ver com óculos 3D pra enxergar o 3D do pôster? Não. Não, se olhar pra mão dele, ele tá com 3D em cada. Caraca. E eu esqueci de falar nisso no Oscar de efeitos especiais. Que também ia ter o filme do Nerdrops e ia ganhar que fizesse os dedos do 3D. O pôster não revela nada mais a não ser um Conan murcho, né? Tá bom, pode ser fiel com o início do Conan nas histórias do Robert Howard e tal, mas nem eu disse, né? A partir do momento que colocaram o Schwarzenegger, a gente não tem outra referência. É que eu acho que esse filme vai ser uma merda e eu odeio esse filme. Mas você é flamenguista, né? E? Nossa, não teve nada a ver. Eu acho o argumento do SUS totalmente válido, viu? Gratuitamente. Bom, aí, pra quem quiser conferir a volta do Cimério, um pouco mais murcho, mas enfim, tá marcado aí pra 19 de agosto deste ano. É, desgosto, né? Vai ser desgosto. É, desgosto. Let's put a smile on that face. Bom, o site IO9, ele conseguiu o que dizem ser páginas do roteiro de Akira, ainda inacabadas, que seria, né, a adaptação do mangá ou anime, que é a obra do Katsuhiro Otomo aí pras telonas, projeto que até então era da Warner Bros, né, e até agora são anexados aí como diretor os irmãos gêmeos Alan e Albert Hughes, que já dirigiram Do Inferno. Aqui mostra vários fatores, algumas adaptações, né, que foram feitas no roteiro para migrar a ideia do anime e mangá mangá pras telonas, né? Até então que se sabe, o Gary Whitta, que escreveu o livro de Eli, trabalhou no roteiro, tanto como o Marcus Fergus e o Hank Oxby, presentes aí nos filmes do Homem de Ferro. E bem, a princípio, Kaneda e o seu amigo de infância, ele manteriam seus nomes em japonês, mas se tornariam irmãos. Ou seja, se fosse um nome japonês, né, esse elenco americano que o pessoal tá escalando agora, não dá, né? O personagem Kei, né, que é a moça pelo qual o Kaneda se atrai lá, teria o nome mudado pra Kai. Não, KY, velho. Isso é uma mudança significativa, né? Por isso, velho, que a mina era lisa pra caralho, velho. Fugia fácil de todas, velho. E o Kaneda, que nem no, na obra original, se interessa por ela e tal, mas de maneira mais direta, né? Ela também seria uma revolucionária e antigoverno e tal, e teria um conhecimento maior das experiências com as crianças lá superpoderosas. E o, né, o mítico carinha lá, a criança chamado Akira, que diz que o site observou parte dos diálogos do roteiro e reclamou demais, né, por isso que deve ter sido descartado, né, pelo menos parte dele. E outra mudança aqui que denota a adaptação é que, em vez de se passar em New Top, será alterado aí pra New Manhattan, né? Nossa, não tem palavras pra expressar minha tal coisa, né, cara? O Akira foi um sucesso como mangá, foi muito bem adaptado pro anime, afinal são praticamente a mesma cultura, né, só que uma em movimento, a outra numa obra de quadrinhos. Enfim, não tem muito o que se alterar, somente a se ganhar com a animação. O filme, que nem eu disse, cara, às vezes o pessoal pega um filme, adapta, troca de nome e aproveita a essência, coisa do tipo. Eu imaginei que fosse isso que seria feito, entendeu? Agora, tendo como base o que vazou desse roteiro, eu não sei se foi tudo descartado, algo vai ser aproveitado, imagino, estou torcendo pra que não, eu acredito que isso não vai se tornar bem em realidade. Né? Cara, na moral, Hollywood tá muito sem ideia mesmo, né, cara? Os caras tão vivendo de remake, adaptação, adaptação de adaptação, reboot. Pô, Bravura Indômita é um remake, né? Falando nisso. É um remake de uma adaptação de um livro, detalhe. De um filme, acho que de 69, algo assim. 69. Segundo os irmãos Coen, eles adaptaram o livro, não o filme. Mas o que é estranho é que recentemente eu revi um filme antigo, que eu achei chato pra cacete, mas enfim. Tem diálogos e cenas que são idênticas, sabe? Eu vou ter que ler o livro pra ver se esses diálogos e cenas são idênticos no livro, porque eles falaram que não. Referência deles foi o livro e não o filme. Pois é. Todo mundo fala, né, dessa crise criativa de Hollywood, que tanto que a TV norte-americana, os seriados estão muito mais criativos do que a produção cinematográfica. A Y vai ser uma ultra-revolucionária? Não, cara, ela era uma rebelde contra o governo e tal. É aquela que o Kaneda se apaixona por ela, enfim, mas como o Kaneda é um idiota, ela não se atrai direito, pelo menos até no começo da animação, né? Ah, tá. Não, porque se ela fosse uma jovem ultra-revolucionária, ela podia ser do Cruz. Eu tinha certeza. Agora o SUS tem razão num negócio, né, cara? Ela se infiltra no governo, tinha que chamar a KY mesmo, né, cara? Let's put a smile on that face. Então, quando o reboot do Superman foi anunciado pela primeira vez, né, houve todo aquele rumor, né, que o General Zod seria o vilão, e ficou no confirma, no confirma. Agora parece que, enfim, né, ele vai ser confirmado por causa de outros rumores que davam conta que as atrizes Alice Eve, a Diane Kruger e a Rosamund Pike estavam sendo consideradas para o papel da vilã kryptoniana Ursa, né. Pra quem não sabe, faz parte de um grupo de 3 membros que é liderado pelo Zod. Liga aqui. Pode ser uma mina gordona, peludona, feia, né, velho? E o Polar é amarradão nela. Depois de todo esse raciocínio que chegou à conclusão de que teria o Zod, né? Foi aí rumorizado também que o Viggo Mortensen, né? Quem não conhece o Aragorn do Senhor dos Anéis, estaria no topo da lista pra... Abre parênteses. Viggo Mortensen. Fecha parênteses. A parênteses tapa na cara. Fecha parênteses. Ai, gente, o que é aquela barba do Aragorn? Ele estaria no topo da lista, né? Pra interpretar o General Zod. E ainda que o Snyder, né? O Zack Snyder, o diretor, já se reuniu com ele. Estaria no topo topo da lista pra interpretar o General Zod, mas o Snyder também diz que ele tá, assim como o Kevin Costner, né, sendo considerado o papel do Jonathan Kent, ou seja, ninguém confirma nada, né, porque a gente falou semana passada que o Kevin Costner poderia ser o Jonathan Kent, pode nem ser, pode perder pro Viggo Mortensen. O que foi confirmado na quinta passada é que a Diane Lane está confirmadíssima como Martha Kent. Cusão, eu ia falar isso. Bom, mas o mais importante que o universo do Homem de Aço é, pra vocês ouvintes, eu acho legal vocês interagirem e mandarem e-mail e responderem. O Yu Di está lento pra vocês também? Ou é só aqui? Cara, eu gostei. Se permanecer na escolha do Viggo Mortensen pra Zod, eu acho que o filme vai ser um pega pra capar bonito, velho. Ô, Mariana, só um detalhezinho, já que sei que você gosta do cara, que já demonstrou sua paixão por ele. O Christopher Nolan também tá trabalhando na produção aí. Ele tá tipo um supervisor geral, mestre lá. Tudo passa pelo aval dele antes de acontecer de fato. Assim, só que é uma puta de equipe de produtores, né? Não é só o Christopher Nolan, né? É o nome dele, né? Que faz as meninas com a Mariana suspirando. Não, mas pera, eu tava suspirando pelo Viggo Mortensen. Christopher Nolan eu admiro como diretor. Você não acha gatinho? E não pegava. Não pegava? Você não acha gatinho? O Nolan? Ah, ele é muito britânico. Ah, então britânicos desistam de Mariana Bonfim. É, se for irlandês, escocês, vai lá. Se for porra louca, beleza, né? Se beber pra caralho na saia, pode pegar a Mariana fácil. É, outro cara que tá disputando o papel do Zod, até então estava, né? Não sei se continua, era o Daniel Day-Lewis, né, cara? Nossa, e esse seria Daniel o Zod Day-Lewis? Foda pra caralho. Seria foda. Se ele interpretar metade do que ele fez lá no Gangs de Nova York, ia ser não, foda. Não, o Sangue Negro. I drink your milkshake. Não, ele faz um mix do dois, ele gera o Zod. Do Gangs de Nova York com o Sangue Negro? Exatamente. Isso seria foda. O Kevin Spacey não vai estar mais mesmo. Ah, sei lá, eu não consigo ver o Daniel Day-Lewis num filme blockbuster, assim. Desculpa! Não, cara, eu acho que eles não vão usar ninguém do universo do Superman Returns, cara. Eu jurava que quando terminasse os Smallville ia sair o filme com o cara de pé junto, eu jurava isso. É o Henry Cavill e já tá fechado. Let's put a smile on that face. The Dark Knight Rises, temos o Anne Hathaway confirmada como vilã. E quem mais? Que saiu aí as novidades. Não é bem como vilã, né? Ela chegou aí, ela tá escalada pra Mulher Gato, mas... Ah, a Mulher Gato é o quê? Tipo, no universo Batman, que não é... Que você se engana, cara. Por várias vezes ela deixou de ser a vilã pra ser a parceirinha do Batman. É, sexual. Não, e ação também, cara. Então, tem esse negócio da... Né, desses dois lados da Gata Negra, né? Ela, na verdade, uma ladra, o que vai... Que Gata Negra, maluco? Deixa eu voltar pro universo DC. Pronto. Teve que fechar a janela. Então, tava atravessando. Assim, é que o meu fechou. Windows é antigo. A Marvel tava passando na janela, né? Tipo, o Homem-Aranha, né? Senão você fechou na cara dele, né? Então, no caso, a Gata Negra tem essas duas... E Gata Negra... Oh, meu Deus! Então, adiantou fechar a janela. Eu acho que ele tem que mudar a chave do cérebro. A Mulher Gato, ela tem esse lance aí, né, das duas caras dela, né? Que ela ajuda o Batman, mas também age por conta própria e por fora. Duas caras é outro vilão. já foi outro filme. A Liga das Sombras vai ser a organização maléfica. A gente conferiu isso no primeiro filme, né? Que tem início lá com Ra's al Ghul. E quem vai administrar tudo isso é a Talia al Ghul, né? Filha do Ra's. E já tem atriz confirmada pra ela? Tipo Lucy Liu, né? Sei lá, talvez. Mano, Talia al Ghul, Talia, Maria del Bairro. Meu, mas o cara não era japa lá? Não era o Watanabe que fazia? Não. Não. O Watanabe era uma espécie de testa de ferro do real Ra's al Ghul, que era o Ducard. É que pra mim é Dark Knight Begins, que é só um... Dark Knight Begins, cara, que filme que existiu, cara. O da Gata Negra. Não, gente, pera. Begins foi só preliminares. O orgasmo foi com o Dark Knight. Aí por isso ele simplesmente passou foda-se tudo que aconteceu no Begins. Não, Então, gente, eu não lembrava, tipo, agora que você me recordou que realmente, né, o Watanabe era só a figura, enfim. Eu lembro mais do espantalho também. E só outra coisa, né, tem o gatinho do Sus, o Joseph Gordon-Levitt, que tá escalado, mas não especificaram o papel pro cara também. Sempre se cogitou que fosse o Charada, mas até esse ponto, né, já com tanto vilão assim, a gente tá duvidando. Pra mim, o Charada tinha que ser o Johnny Depp e o Philip Seymour Hoffman fazer o Pinguim. É, e vai ter o Bane também, né, que pelo jeito que vai fazer o Tom Hardy. Né? Uhum. E tem gente que cogita ainda que o Joseph Gordon-Levitt pode ser o tal do Máscara Negra. Nossa, que vilão é esse? Não. Ele é um dos vilões da... Uma coisa que a gente também não lembrou é que em uma das notícias passadas foi dito algo sobre o Robin, né, cara? Tá nesse filme. Então, tá aí também, gente, né? Pela parada que eu não acho tão parecido, mas pela parada que todo mundo fala que o cara parece muito com Heath Ledger, você não cogita que ele pode fazer uma pontinha só nesse filme como o Coringa, não? Já descartou desde o começo. É, ele diz que o ponto do Coringa, o assunto do Coringa, sem querer fazer trocadilho, já morreu. Acabou, não vai ter mais Coringa no encerramento da franquia aqui. Nem com aparições, nem com nada, né? É, sob a batuta do Chris Nolan, não se mexe no Coringa. Não, mas e outra? O cara, vamos ser realistas, o cara não parece nada com o Heath Ledger. Eu tô vendo aqui Tom Hardy como Bane, tipo, me contextualizem desse personagem Bane. É, na verdade, um cara fortão aí, só que ele tem o diferencial que é QI. Ele foi responsável por ter aleijado o Batman nas histórias em quadrinhos. É, tem aqui também a Marion Cotillard, né, também, humored, né? Tipo, dizem que talvez ela participe. A Cotillard, ela tem uma cara de Arlequina pra mim, velho. Ah, boa, total. Boa. Mas assim, como o Coringa não vai estar, né? Não sei. Talvez ela seja Thalia, vai saber. E o Joseph Gordon vai ser quem? O Robin? Puta, esse é escroto. Ele vai ser o Mutano. Mutano. É, né, de Teen Titans que a gente... Ou tá Charada, falando, né? Então, talvez, ele de Charada? Será? Não vai ter vilão demais nesse filme, não, cara? Vai ficar meio Homem-Aranha 3? Bom, Ian, tá ligado que isso aqui é só a gente que tá falando. Ninguém confirmou nada. Não, a gente tá, tipo, conjecturando aqui. É super chutando. O Bane tá confirmado. O Bane tá confirmado, certo? Então, ainda tá confirmado também a Liga das Sombras, ou seja, mais um vilão. A Mulher-Gato, ela vai ter um momentozinho de vilão no filme, com certeza. Mesmo que ela não seja 100% vilã. Então, eu acho que, cara, tá enchendo esse filme de vilão e eu odeio o Bane, eu acho um vilão idiota. Batman tem ótimos vilões e eu acho o Bane tem uma motivação muito escrota. Um personagem, o estilo do Batman. Mas, assim, sabendo o potencial do Nolan, pode ser que ele transforme, né, o personagem pra não ser tão babaca. Se ele usar só o nome do Bane e fizer outro personagem, pra mim não faz diferença nenhuma, porque o Bane não tem o mínimo significado pra mim, cara. Oliver, quer fechar? Peraí. Pronto. Filha da puta. Let's put a smile on that face. Bem, então, enfim, chegou a primeira imagem oficial do Caveira Vermelha, arqui-inimigo do Capitão América, que vai poder ser visto nos cinemas em 22 de julho deste ano, sob direção do Joe Johnston, interpretado pelo Hugo Weaving, né? O Johnston já acrescentou também, né, que não há razão para se preocupar em amarrar pontas com o roteiro dos Vingadores, já que ele disse que a história dele é ambientada na Segunda Guerra, né, então não fará ponte entre dois longas, vai deixar tudo certinho pro Joss Whedon, pros Vingadores, sem ter nenhum trabalho, né? Ou seja, ele falou pro Joss Whedon, se vira aí! É o famoso, toma que a sua, né, cara? Cara, eu vou apresentar o personagem, tu que se vire pra levar ele pros anos 2000, né, cara? Congela e depois põe no forno, né, cara? Cara, eu ainda tô achando que é capaz de nego não congelar o Capitão América, isso vai sobrar pro Joss Whedon, cara. Deixa eu tirar uma dúvida, essa imagem é tipo uma montagem? O que que eles fizeram? Não é uma maquiagem, né? Não, gente, não é maquiagem isso em cima do Hugo Weaving, não sei, não tá com cara de ser de verdade isso. Se tiver truque, pode ser só no nariz. É, então, exatamente no nariz que não tá me cheirando bem. A merda. É maquiagem, eles aumentaram o lábio superior dele, olha lá. O que eu achei bonito dessa imagem foi esse cinto com a caveira do Dave Jones aqui, né? ele não era nazista, agora ele virou. Ele não parece. Ele ficou muito cara, pra fazer esse filme, porque ficaram com medo. Ah, não bota nazista como vilão, não, e tal. Aí os caras não são nazistas, é uma outra interpretação. Ele tá parecendo o Cuchulinho lá da Loja Nerd, não tá? É, Red Ribbon. Cara, eu até gostei bastante da imagem e tal, mas, cara, tem uma parada que me incomodou um pouco, foi o fato dele ter orelha, cara. Caveira não tem orelha, tem? É que ele fez um pouquinho de jiu-jitsu. A gente tá falando de um cara deformado, não que ele seja só a caveira, né, cara? Caveira também não tem músculos, não anda, né? Não tem órgãos. Não, mas não tem, ele não tem orelha no HQ. Eu achei ótimo, assim, a maquiagem, o figurino do personagem e tudo mais, mas, sinceramente, eu não esperava menos que isso. A imagem saiu e não me impressionou, entendeu? Eu sabia que ia ter uma qualidade boa do jeito que a gente tá vendo agora. É, gente, sei lá, tá tão bom que eu não tô acreditando que é uma maquiagem. Eu tô achando que é um efeito especial isso. Ô, louco, Tom Savini, ó. Eu coloquei uma imagem aí que dá pra ver que ele não tem orelha na cara. Ele é nazista, de verdade. O Ian cismou com o lance das orelhas, velho. A parada que era tão simples eles não colocarem, cara. A gente já tá tão avançado, cara. É porque. É porque esse caveira vermelha do quadrinho é surdo. O do filme não é, ué. Tudo bem. Ele não dá ouvidos pro Capitão América, cara. Pois é. Televisão. Bem, depois de muitas imagens, né, e muita especulação, deu as caras aí, né, o primeiro trailer da animação do Thundercats, que é totalmente anime, né, e bem, muita gente já tá apostando aí uns jovens titãs sem as caretas. O trailer passou no Cartoon Network e pelo que a gente viu aí, né, diz que a coisa vai ser muito mais centrada em Tandera do que mostrar bem a queda deles no Terceiro Mundo, né. É, mas aí o que que acontece? O Lion já tá crescido lá, não é? Já é um... Ele é um adolescente, pelo que eu vi ali, né? Então, mas ele não é do tamanho do Willy Kit, do Willy Cat, que nem era no original. Ah, é, cara, eu vou falar pra você que... Ele cresce quando vai pra Terceira Terra, né? É, mas isso me agrada mais do que a versão original, cara. Que o moleque, ele era um molequinho e vira um mongolzão gigante, cara. Não, mas vira porque deu problema na câmera criogênica e tal. Né? Tem até um certo sentido. Só que tem um certo assim... sentido, mas tá muito mais puxado pro lado de... Não, a criança vai se sentir como um herói... Isso, Do que não... realmente, sabe, você chama... Desculpa palpável, entendeu? Você disse que ele não teria a maturidade certa pra um corpo de homem, né? Exatamente. Ia ficar muito fora do, sabe? Por mais que nem tenha tentado retratar, não ficou muito convincente isso. Tanto que eu só fui descobrir isso muito mais tarde e não fez sentido quando eu fiquei sabendo, sabe? Ah, mas eu não sei, cara, porque ainda mais nessa parada de anime, essas coisas, assim, atuais, é tudo meio adolescente mesmo, né, cara? Até os grandes heróis, assim. É, realmente. Você tem agora Wolverine, né, mais adolescente. Que tem aquelas coisas do Japão. Do Japão, todo mundo tem, sei lá, pelo menos... Não existem adultos nem crianças, todos são adolescentes, né, cara? Isso, todo mundo tem 14 anos e já é pai de família. Ah, cara, mas eu tenho que dizer pra vocês, eu gostei do vídeo, sabe? Vai ser legal ver esse outro enfoque, sabe? Ver umas coisas diferentes, assim, porque não adianta nada você fazer, vamos fazer tudo igualzinho, eu acho que não ia ter a mesma graça. Então o fato deles mostrarem Tandera, porque eu acho que eu senti a falta disso quando eu assisti a Thundercat, eu acho que vai ser interessante. É, acabou virando, tipo, uma mitologia que nunca foi mostrada, né? É, você podia especular, mas nunca ia saber, né? É, então, por esse lado é legal, por mais, assim, o desenho, o estilo visual do desenho não me conquistou. Teria que ver pelo menos um episódio pra saber a nível de historinha e tal. A gente sabe que não vai ser lá nada muito desenvolvido, tudo bem, é uma animação simples, é uma série animada e pra isso eles não contam com grandes roteiros. Mas, assim, o que eu fiquei curioso é pra saber a parte de Tandera mesmo, que a gente nunca ficou sabendo. E desde dezembro, quando o ator Bryan Cranston falou que tanto Breaking Bad quanto Walking Dead podiam voltar a ser exibidos na metade desse ano, a galera já começou a ficar empolgada. Eu fiquei empolgado, o Oliver, eu tenho certeza que está empolgadíssimo. Uhul! Isso aí. A espera, porém, pode ser um pouco maior do que nos fizeram acreditar, né? Com o DVD e o Blu-ray já estão chegando às lojas essa semana nos Estados Unidos, o canal YMCA... Opa, não é brincadeira. O canal YMCA... Vai ser um zumbi vestido de índio, outro de peão de obra... Um de policial, outro de bombeiro. E com todos coreografados, que é mais importante. Eles relançaram, o canal AMC relançou o website do zumbi pra promover o lançamento. E lá na página tá escrito que a nova temporada vai chegar na meados de outono, no hemisfério norte de 2011. Que se representa o quê, Oliver? Vai chegar no terceiro trimestre aqui no Brasil, né? Mais ou menos isso, cara. Lá perto de, sei lá... Halloween. Foi a mesma data que foi lançado aqui a primeira temporada, não foi isso? É, vai ser lançado no mesmo dia. Uma pena, né, que só, pelo que eu li aqui, só vai vai chegar às TVs só no Hemisfério Norte, né? Que droga. A primeira temporada teve quantos episódios? Seis episódios. Isso, uma tristeza, não. Quem me faz uma temporada com seis episódios, gente? A temporada tem que ter uns 20. Ué, Spartacus Gods of the Arena é com seis também. É uma temporada prequel da temporada passada. O pessoal tá fazendo muito disso. É porque, na verdade... Ou seja, fez esses seis pra não gastar muito dinheiro, pra ver se o negócio vai fazer sucesso mesmo, e agora essa segunda temporada vai ter o quê? Uns 10 já, pelo menos? Eu acredito que deve ser nessa estrutura de 12 episódios, né? Os caras não vão fazer... Quantos minutos de exibição tinha a Walking Dead? Era quase uma hora, não era não, Guizão? Uma hora. Se for manter essa linha de tempo por episódio, eu acredito que eles vão fazer em torno dos 12 episódios mesmo, por temporada. Mas eu acredito também que, tipo, se for respeitar muito os quadrinhos, que eles até deram... Eles contaram bastante coisa dos quadrinhos e depois colocaram coisas nada a ver, né? Isso em 6 episódios de exibição. E eles praticamente aí colocaram em xeque, né, o sucesso da série nos 2 últimos episódios, cara. Sendo que nos 4 primeiros tava indo, sabe, acelerado o negócio. Era isso que eu ia falar. Eu acho que o que me decepcionou foi o final da temporada, apesar de ter sido bem curta. Mas não me desanimou quanto à série, mas eu achei, assim, meio, sabe? Umas, ah, assim, gente, muito pra mim... Virou Resident Evil, de repente. Pra mim já começou broxada, porque começou igual o Extermínio do Danny Boyle. O quadrinho começa assim também. É, exatamente. Nesse quesito, eles permaneceram fiel aos quadrinhos, né? Os quadrinhos podem ter embalado realmente. Quem não conhece os quadrinhos e tem outros filmes de zumbi como referência... O que mantém a gente com uma esperança boa aqui é porque a gente sabe que o Rick Grimes, cara, ele tem muita coisa pra passar pela frente. Moda foca demais, cara. E a série só tende a ganhar com o personagem, velho. Não importa o zumbi, não importa as pessoas que estão em volta dele, se a série se focar nele, cara, e ver as, que nem o Gui Costa fala, as peripécias que ele vai fazer, cara, vai ser muito foda, porque ele é um cara durão, cara. Ele é um cara, assim, é um policial, né, obviamente já tem um nível motherfucker um pouco acima dos seres humanos normais. É, mas como policial, tipo ele... Chuck Norris, não, nem tanto. Ele como policial, ordinário, assim, normal, sabe? É um cara de família e tal, né? Depois que ele... Da linha pequena, né? Exatamente, cara. Depois que o personagem vai crescendo dentro da história, por causa das coisas que são tiradas dele, da realidade, com os zumbis e tal, que ele vai se endurecendo como um homem, né? E, meu... Que isso, cara? Você viu que o único que ficou assustado foi Ian, né? Razinho... Mas enfim, eu acredito que tem tudo a ganhar só com o personagem do Rick Grimes, cara. E o episódio que teve menos a ver com o quadrinho, eu acho que um dos que foi mais totalmente nada a ver, foi um que foi totalmente escrito pelo roteirista do quadrinho, né, cara? Foi aquele do asilo lá de velhinhos. Ele foi o cara. Ah, cara, o mais nada a ver foi aquele centro de controle de doenças lá. Que... mas a vila de velhinhos, cara, faz parte do negócio, entendeu? Porque eles não são os únicos que estão passando por uma cagada, entendeu? Agora, o cara isolado numa área seguríssima lá, que explode depois que a... Fala sério. Eu achei que até teria um elemento assim, mas eu achei que fosse mais perto do final da série, entendeu? Porque eu acho assim, vocês colocam um monte de personagens passando por um perrengue aí num apocalipse zumbi, com certeza alguma hora, pelo fato de ser um mistério, uma estrutura longa de se contar a história, os caras têm que se dar bem alguma hora, não é possível, né, cara? Pra você terminar uma série com um final, cara, que nem a gente tem nos filmes de zumbi de hoje, cara, a galera eu acho que vai se decepcionar um pouco. Ah, eu não ficaria decepcionado não, cara. Contanto que fosse mortes memoráveis, como só no quadrinho, a maioria. Heróicas, né? Ou não até, né? Mas que vale a pena, assim, são mortes que você fala, porra, morreu, que deixe morto, entendeu? Agora, eu não vejo problema não, cara. Agora, é bom que colocaram aquele centro de controle de doenças logo agora, já cagaram e já sumiram com essa porra, espero que ele não volte tão cedo. Eu acho que o cara escreveu e passou a borracha no mesmo roteiro, velho. Não é possível, né? E na semana passada, bombou no Trending Topics do Twitter o termo, né, Blade Runner. E aí todo mundo ficou se perguntando, por que Blade Runner tá no Trending Topics? E foi porque a Alco Entertainment fechou, né, um acordo e vai transformar, né, possivelmente o clássico do Ridley Scott em prelúdios, continuações e até possivelmente uma série de TV. A Alco, ela é ligada aos estúdios, né, da Warner Bros. E aí ela comprou esses direitos, né, pra poder expandir o universo do Blade Runner. E... quem mais tem dinheiro do que a indústria do álcool, né? Pois, como assim? Indústria do álcool. Ah, tá. Álcool. Momento, é. Obrigado por fumar, né? É. É, então. E aí eles só estão, os sócios da empresa, né, que é aqui o Broderick Johnson e o Andrew Kosov, eles estão discutindo, né, quais vão ser os pormenores desse acordo. O mínimo, né, que pode acontecer, né, desse acordo é que os filmes e as séries têm que ter elementos que já o Ridley Scott apresentou, né, no clássico de 82. Mas enfim, gente, fica a questão, será que eles vão modernizar, transformar ou piorar o universo Blade Runner? O problema é que eu acho que eles estão trabalhando com a mídia errada, porque a gente sabe que o Blade Runner foi um fracasso de bilheteria, ele se tornou o que a gente chama de filme cult, porque o pessoal viu o valor na obra com o passar do tempo, mas enfim, foi um sucesso em vídeo, mas nunca foi um sucesso no cinema, e na televisão, cara, que o foco é mais pro popular, cara, eu acredito que, meu, estão trabalhando totalmente, assim, desfocados, sabe, do objetivo aí, cara, você tem que fazer, se for trabalhar de novo no mesmo assunto, outra parada pro cinema é que chame de alguma maneira mais público, né, não tomar na cabeça uma série, cara. Não sei não, cara, eu acredito numa série do Blade Runner. Ah, eu acredito também, só que eu acho que vai ser no modo dessas séries de investigação criminal, tipo, um CSI só que investigando replicantes, né? Caralho, imagina que animal se tivesse, tipo, a narração dos pensamentos, tá ligado? Assim, eu gosto muito de Blade Runner, cara, eu tenho DVD aqui, Gosta nada. Gosto nada. Vai ser mentiroso. Deixa eu pagar de cult. Tá bom. Eu gosto muito de Blade Runner, é um dos filmes preferidos meus. E eu realmente acho, cara, que é o filme mais adequado a entrar nessa onda de reboot, remake, sabe? Porque é um filme difícil, a geração de hoje, assim, né, adolescentezinha pra jovem. Acho que é um filme um pouco lento, sabe? Um filme difícil. Se na época não fez sucesso, cara, um filme dos mesmos moldes hoje não faria sucesso também. Eu acho que é o filme que mais merecia ter um reboot, sabe? Uma readaptação, só uma cara nova. Então, na verdade, assim, né? Mais um detalhe aqui da nota é que foi negado que eles façam qualquer refilmagem do original. Então não pode ter uma refilmagem. É, além pode do ter que... elementos e coisas a mais, mas refilmar o original, jamais. Além do que, eu acho que a aceitação do público cult, assim, é por uma série é maior do que por um remake, né? Não, mas o público cult não dá dinheiro a ninguém, cara. O público cult não deu dinheiro. Então, mas o seguinte, se você faz um remake, você mexe na obra original, cara. Se você faz uma série, entendeu? Ela pode ficar... Você expande o universo. Exato. Eu, sinceramente, eu tô decepcionado com o público cult, porque, porra, Scott Pilgrim foi fracasso, ou aquele outro... Scott Pilgrim e Kick-Ass foram, entre aspas, fracassos por problemas de distribuição, porque não quiseram distribuir o filme. Não foi o filme em si. Não, mas lá fora ele teve um público legal. Não sei, eu acho que nem chegou a se pagar pro Scott Pilgrim. Isso aí, público cult é todo pobre, não tem dinheiro pra nada. É, um bobo de vacilão. É, aí... então, na verdade não é que não tem dinheiro, é que ele baixa na internet, ele não gasta indo no cinema. Ele gasta pagando a banda de internet, né, mãe? É, aí enche o saco Scott Pilgrim no cinema, Scott Pilgrim now, e não vai no cinema assistir, baixa na internet. É. Ai, gente, mas enfim, voltando ao Blade Runner, eu acredito que vai ser uma coisa meio como os Animatrix, né? De curtas dentro daquele universo. Então, assim, vão criar uma história dentro de um universo onde existem replicantes que passam por humanos, mas tirando isso, a gente não vai ter o personagem que consagrou lá o Harrison Ford, não vamos ter lá a outra personagem replicante, nem a Faye Dunaway, nem nada. Vai ser só aquele universo. Daryl Hannah, né, cara? Desculpa. Nossa, viajei na maionese. Eu tô trocando os nomes de ator, eu tô chamando Christopher Nolan de Christian Bale, falando que ele dirige o bar. Eu só acho que se você for manter no mesmo universo que foi criado pro Blade Runner, você tem que jogar toda a adaptação do Philip K. Dick, o livro mesmo, fora, pra manter o foco do público povão aqui que vai conferir na TV, cara. Na TV, então, o público cult não vai conferir na TV, cara. Esse que é o problema. Mas eu acho que assim. Ah, desculpa, Guizão. Desculpa mesmo. Eu acho que tem um apelo popular, porque o visual do Blade Runner era de aquele visual de filme noir, de filme de detetive. Isso é uma coisa que o povo tá até acostumado e eu acho que teria uma aceitação. Então, por isso que eu falei que eu imagino o Blade Runner como uma série no estilo investigação criminal, CSI, NCIS, que faz muito sucesso lá fora. Eu acho que se eles focarem nesse estilo de eles investigando um caso de replicante, como é Fringe, como foi Arquivo X, como é aquele The Mentalist, eu acho que tem possibilidade de fazer sucesso entre um público não cão. Vai ser um eu robô com conteúdo. Cara, é isso que eu ia falar agora, filha da puta. Momento Sofá. Atenção, irmãos, amiguinhos. Para esse Momento Sofá, temos aqui algumas seleções feitas pelos nossos integrantes. A primeira traz a Brie Olsen, né? A Brie Olsen, uma das três. Como poderíamos dizer, Oliver Pérez? Uma das três inteiras, nenhuma Hoffman. Puta merda. Que estavam lá curtindo uma orgia com Charlie Sheen, nosso herói, em uma ilha tropical. Então você pode conferir várias poses excitantes, várias poses ousadas e sem estrelinha, né, Guizão? Ah, é. Principalmente sem estrelinha. Guizão, que depois de 80 e poucos programas descobriu que as fotos sem censura estão quando você clica nos tops. E, pô, que site paia, velho. Tem só as estrelinhas, cara. Ah, caralho, pode crer. Eu não sabia disso, né? Filha da puta. Eu fico falando, caralho, que merda. Tá vendo? Eu perdi tantas, viu? Puta merda. E também, lembrando da nossa outra musa, Jéssica Biel, né? Nós temos aqui uma seleção de 21 fotos muito interessantes da bela atriz aqui, né? E você pode conferir aqui no seu momento onanista. Gente, é muito pra homem, né? Que vocês fazem esse podcast, pelo amor de Deus. Não bota nada pra mulher. Não tem mulher. Puta. A gente abriu aqui o... A gente abriu espaço pro momento chuveirinho. Ninguém mandou nada. Você pode mandar. Se você quiser, você fica responsável. Você grava e manda pra gente. Ai, senhor. Mas tem que gravar. Falta mulher nesse podcast. Aliás, na podosfera como um todo. Então, gente, olhem, deliciem-se e fiquem à vontade. Então vamos mais uma vez agradecer a presença do Ian Marlon e também da Mariana Bonfim. Bom, pode fazer aí seu jabá, Mariana? Então, meu jabá... Bem, o Movie U acabou. Não existe mais o blog, meu antigo blog. Pô, que pena. Foi o único blog que considerou a gente crítica especializada, velho. Viu o que aconteceu, né? Como assim, gente? Porque você sempre postava uma crítica especializada e uma sua dos filmes, não era? Exato. Você pegou uma do Distrito 9 aqui no Nerd Drops como especializada. Sim. Pois é, sim, ué, referência. Vocês são referência. Ah, e você viu o que aconteceu, né? Fechou o blog. Não, gente, mas fechou por motivos pessoais. Tipo, tudo na vida tem um começo, meio e fim, e o ciclo do Movie U se fechou. Agora eu tô colaborando no Feedback Mag, lá no com uma coluna de política. Olha só que pessoa inteligente. Em breve vai entrar no ar o pensamentosplásticos.com.br, que vai ser um blog que eu vou falar de tudo, inclusive cinema também, pra quem sente saudades das minhas críticas, mas eu vou falar de, sei lá, do meu peixe, futebol e outras coisas. E eu tô entrando agora também na Podosfera com o Eroticast, o podcast oficial do blog Zona Erótica, um blog, claro, de sexo. Mas lá vocês não vão me ver como, ou melhor, não vão me ouvir como Mari Bonfim, né? A minha nova arroba. Vão me ouvir como arroba Lady Laurel, que vai ser o codinome que eu usarei durante a gravação. Ah, pra ninguém saber que é você, né? É, uhul. É que, na verdade, bem, isso é um outro parênteses, que o Zona Erótica é um blog patrocinado de um cliente meu, que é a Sexy Toy, uma loja de brinquedos eróticos, uma loja virtual. E aí a gente apresentou o projeto do podcast pra eles gostaram e estamos fazendo, ou seja, é totalmente monetizado o podcast. Tá precisando de site de notícia de entretenimento? Não, eu tô... Olha, na verdade... É, site especializado, hein? Não é qualquer um. Então, na verdade, eu tô precisando de participantes do podcast, porque assim, somos em três, né? Sou eu, né? Arroba Lady Lório, arroba Motor Fetiche, arroba Mestre Solion, né? Sou eu e mais os dois caras. E assim, a gente tem pautas, né? Sei lá, podólatras. Então, se vocês têm algum fetiche e quiserem participar, podem usar pseudônimos também. Nossa, se você não tá aqui, né? Quando vai interessa, chamar, ele não tá, né? Vai, de repente vai aparecer lá o pseudônimo O Imperador. Mas são esses os meus novos projetos na internet. Então, quem quiser saber mais, só me seguir no arroba Mari Bonfim. Então não esquece, vai lá, Mariana Bonfim, pede a sua música. Eu quero, já que a gente falou de Nossa, a gente falou de Chris Nolan, eu quero pedir Generegato Rien, que é a música que traz as pessoas de volta dos sonhos de origem. Que nada, não, a gente bota acelerado. Existe Piaf, gente, por favor. Quiser pôr a versão do Hans Zimmer, também pode ser, mas é o meu pedido. Primeira vez que a gente pergunta pra alguém se ela tem novos projetos, ela tem mesmo novos projetos, né? pergunta pra mim. Você não, o seu projeto agora é atualizar aquela porcaria do TrailerCast, seu safado. Deixa eu começar o ano. Então, gente, é isso aí. Não se esqueçam de mandar e-mails com dúvidas, sugestões, reclamações para nedrops@gmail.com ou nedrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Um beijo na bunda. Então é isso aí. Fiquem com Hans Zimmer. Bem-vindos à 82ª edição do Nerdrops. Estamos aqui com os participantes de sempre. Ai, que c**o que eu sou, eu derrubei ele. Por quê? Que merda! Vai lá, faz de novo. Vou fazer porra aí. Pode fazer, faz aí. Ah, não, eu fiquei chateadinho agora. Vamos lá, quem faz essa do The Dark Knight Rises? Ah, então, gente, Christopher Nolan. Fogo na bacurinha, não. Puta que pariu. É porque eu não gosto de britânico. Ele é muito britânico. Não, é por isso que eu tô brincando, gente. Eu gosto dele como diretor. Eu só vou participar da parte de cinema? Não, eu vou mandar um pouco por vez. Não, vou bater nessa menina, cara. Mari. Ela Maria. Gosta. Olha, o Oliver sabe o que uma mulher quer. Que isso, tá vendo, Ian? O Ian tava aqui, todo menino romântico, conquistador, tomou uma porrada na cara agora. Você sabe o que o Frodo tem de parecido com o Susi? O anel? Ele queimou o anel dos outros.